pecados não creiais, a todo espírito que vem. Provai se é de Deus, pois muitos já se levantam também. Nisto conhecemos o amor de Deus. Ele enviou seu Filho para que em nós haja vida e um amor que é puro e fiel. Deus é amor, Ele é vida em nós. Ninguém viu a Deus, mas sabemos que Ele é. Se amamos uns aos outros, a Sua presença está em nós. Deus é amor, Ele é paz em nós, lançando fora todo o temor. E seu amor somos livres, e juntos vamos celebrar. Filhinhos sois de Deus, já tendes vencido o mal. Maior é o que está em vós do que o que está nesse mundo. Quem ama conhece aquele que é amor. E se somos de Deus, em nós há perfeita união. Deus é amor, Ele é vida em nós. Ninguém viu a Deus, mas sabemos que Ele é. Se amamos uns aos outros, a Sua presença está em nós. Deus é amor, Ele é paz em nós, lançando fora todo o temor. Em seu amor somos livres, e juntos vamos celebrar. Em cada coração que o amor de Deus habita, vivemos em unidade, refletindo sua luz, amando sem condição, pois Ele nos amou primeiro. E assim seremos sempre um só corpo, um só amor. Deus é amor, Ele é vida em nós. Ninguém viu a Deus, mas sabemos que Ele é. Se amamos uns aos outros, a Sua presença está em nós. Deus é amor, Ele é paz em nós, lançando fora todo o temor. Em seu amor somos livres, e juntos vamos celebrar.